Portal do Arrocha. Mandar um alô especial pro meu empresário Fabiano da Bike, o melhor Magno Neto, Arrocha e Mé. E logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você, aceitei aquele convite pra beber. Deu tudo errado, olhei pro lado, era você noutra mesa acompanhada. Esse coração cachorro apaixonado por você, quando ele te vê faz ah, late coração, cachorro late coração ah, late coração, cachorro late coração ah, late coração, cachorro solta aquele vão. Marisco, dedo de elástico, você é estourado, meu pai. Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você, aceitei aquele convite pra beber. Você noutra mesa acompanhada. Esse coração cachorro apaixonado por você, quando ele te vê faz ah, E late coração, cachorro late coração ah, Late coração, cachorro late coração ah, Late coração, cachorro, só daquele vão. Vem se apaixonar com o Magno Neto. Contatos para show é o 759-9886-0970.